não vai vencer. Quem falou que você não vai conseguir? Se teus inimigos estão contra você, não temas, pois Deus é por ti. Quem falou que você não vai vencer? Não vai vencer. Você não vai conseguir, não vai conseguir. Se teus inimigos estão contra você, não temas, pois Deus é por ti. Não precisa acreditar, pois eu já acredito, Deus não dorme. Esse é meu ponto positivo, pois a época das vacas magras vão passar. O mestre deu o dom, então vamos lutar, amar, cantar, trabalhar, estudar, viva a vida. Quem falou que ela não é linda? Ela é maravilhosa e depende de você. Acredite no seu sonho e comece a correr, pois as portas fechadas se abrirão e a maldade, a inveja cairá pro chão. Chega de ser invisível nos cantos dos palcos, poeta calado, semblante frustrado. Um bêbado equilibrista é o fim do caminho, em botas de prata e sentir-se sozinho. O show já terminou pros fracos e covardes. Como é grande o meu amor por você. Quem falou que você não vai vencer? Não vai vencer. Quem falou que você não vai conseguir? Vai conseguir. Se teus inimigos estão contra você, não temas, pois Deus é por ti. Quem falou que você não vai vencer? Não vai vencer. Quem falou? Você não vai conseguir, vai conseguir. Se teus inimigos estão contra você, não temas, pois Deus é por ti. Quantas vezes eu pensei, sonhei estar aqui. Quem falou que não ia chegar? Desculpa aí. Desempregado com esperança de vitória ou glória. Deus que sabe dos momentos, as turbulências rola. Como é difícil conseguir conquistar, ter um dom de escrever um som e alguém gostar. Um de coração é melhor que um milhão, por interesse, inveja, egoísmo, zoião. Meu paizão, melhor que ninguém, só você sabe os progressos, as falhas, os pecados, as fases. Quantas vezes os caras falando pra mim ria? Você sonha alto demais, sai dessa vida. Meu sonho pode parecer ilusão. Meu rap pode ser da hora ou não. Vou correr, vou lutar, vou bater, vou apanhar, vou chegar aonde eu tiver que chegar. Quem falou que você não vai vencer? Não vai vencer. Que você não vai conseguir? Vai conseguir. Se teus inimigos estão contra você, não temas, pois Deus é por ti. Quem falou que você não vai vencer? Não vai vencer. Quem falou que você não vai conseguir? Vai conseguir. Se teus inimigos estão contra você, não temas, pois Deus é por ti. Se teus inimigos estão contra você, não temas, pois Deus é por ti.